fantasma. Salvador, boa tarde, o Papo Rabelá com o Gilberto. Agora foi o Pixo no 7? Vou no 7, só. Ah, de volta, agora 8, beleza, meia. Passear 4 milhas. Vai passar 4 milhas, lá com o Gilberto. Tem algum sinal que tem condições de realizar? Encontra-se ocupado no momento. Aguardando pra Juliette, 6720. Com o Fena iniciando a rolagem agora da pista no 7. Então, se puder reduzir para ele estar um 360. Sim, Matheus, só. Vai ficar a redução. Grato. Web, agradeço ao colega aí, bom voo. Viu? M72N ingressa via Juliette, aguarda o início do pushback portão 8 para após ingressar com segurança ao mesmo portão. Ativo, livre ingresso via Juliette, está aguardando a liberação do 8, 6720. 7, vem pelo 30 graus na graxa. Pois autorizado, Eco Zulaco. Passa de close, 17, chama no 20, decimal 8, controle, bom voo. Bom dia, bom dia, bom hotel. 126, decimal 0. Para Recife, 1288, alterno 260, 2231, da passaria de Buenas. Departure good afternoon, Papa Papa Lima Golf Delta, the 4000 climb at 100. Lima Golf Delta, climb to flight level 430, perform departure dial, later transition. And a 430 on departure, Lima Golf Delta. Fica à direita, Índia Alfa, com a estrada 81895, altímetro no 0 no 4, bom voo e boa noite. P14, índio Alfa, 01895, boa noite, obrigado. voo no 925, solicito. Suba ou prossiga. Ok, informa aí, você está de desvio à esquerda agora. Nós estamos tendo a prova 240, mais ou menos umas 20 milhas aí. Aí depois tem condições de voltar a rota. Autorizado. Obrigado. Atingindo 050, 3560. Separa 2000 pés, ajuste no 04, reporte estabilizado. 2000 no 04, reportará estabilizado, outra 3560. Veículos 26, terminando 0.8, controle com o voo. 208, boa. Ok, desça para o 050, chegada 1, identifique. 0, chegada 1, identifique. 2 salvadores com 755. 755, suba ao 360, saída da EL. A EL 360, 755. Para 3000 pés, ajuste no 04. 3114, voo 62. Aí está a restrição ITAP, voo 162. Livre. 62. Salvador, é padrão 022, be ready in 5 minutes, ready to copy the ticket. Então, 022, could you confirm the estimated out of block time? Afirmativo, senhor. O senhor vai manter a presente proa limitada pelo localizador e reduzir até 1.80 nós. Presente proa, limite lock, voo 62, 10-3. Identifique, desça até o 060, chegada Golf. Controle, por gentileza, esse contato com os senhores. Nós perdemos nosso sistema de assalto, não tem condições de cumprir, ok? Se possível, os senhores de fora para o final da classificação no LS. Está bem? Ah, o 5491 está balizando, está voando na proa de Alagoinhas? É afirmativo, o que o centro nos informou para fazer, ok? O senhor recebe marcações de Alagoinhas? Normal, ok, então o senhor, após bloqueio de Alagoinha, vai manter o QDR 216. Ok, após Alagoinha, se afasta no QDR 216, 216. Aí eu vou informando o senhor as marcações e te informo quando estará autorizado a LS. É só manter esse QDR. Ok, positivo, tranquilo, obrigado. Até o 060. E vamos apagar agora, mas passaram 206, 6 e meia, e aguardando a sua... O voo 612, desça para 2000 pés, está autorizado a interceptar o ILS. localizador nessa proa. 2000 intercepta nessa proa, 62. Gol, 925, usando 180. Chame Recife 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0, gol no 925. Recife 1288, 1260, obrigado, bom trabalho. Somente. Todo ILS X-Ray 3560. Chame torre 118 decimal 95. 1895, grafo, tá? 3560. Reduza para 210 nós, desça para 2000 pés, ajuste no 014, 10, 14, ajuste. 2109, desça no 2000, no 014, 1601. Simbra. Até 560, baixou e travou? Afirmativo. Livre pouso, pistão 0, vento 120 graus com 08 nós, da 3560, 10, no 4014, altímetro. Livre pouso 10, 1014, tá? 3560. Desça e mantenha o 050 ali, 32. Gol no 755, chame Recife, 125, decimal 1, alterne 13325. 2-0, Solos 3-5, chamando 2-1 desse mal lado, Solos. 2-1-9, chamará 3-5-6-0. 4-1-5 para o estacionamento, Chapate 3. Chapate 3, o 3-5-4-1-5, está autorizado, chame o táxi. Está autorizado, é para aquela data, 5-4-1-5. Roda, está 3560, está livrando a pé. Boa noite, está 3560, taxa via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Zero pista. Livre pouso, gol 612. Agora tem a pista da vista, 601. Solo Chaneiro 6201 para o táxi, tem 108 a bordo, alterna Galeão com alterna Guarulhos com 4 horas. Olympus 32, estou para o sequenciamento, curve à esquerda, proa 020, está limitado pelo custo do localizador. Chaneiro 143, setor para sequenciamento, esquerda para 200, limite ao localizador, desça para 2000 pés, ajuste no 04. Esquerda 200, 2000 pés, 1024, vem a 143. 35491, reduza para 2109. 210, 2109. Afirmativo, desça e mantenha 4000 pés, ajuste no 04, 35491. Desça para 4000, ajuste no 04. Ajustado no 04, agora até 4000. 3549. Track level 370, by upper Zulu 10, until November Tango Lima, Natal. After that, via upper November 873, until in tall position. After, according flight plan route, departure runway 10, after departure left turn. Puka departure, Papai Uniform Charlie Alpha departure, with Zipar transition, Zulu India Papa Alpha Romeo transition, scope code 5057, and control departure frequency 120.8. Code 5057. 5057. Back for right in gate 10, gate 10, come right for push and start. Portal 02. Zero for ready, so. Over push and start, come right to tech, portal 02. Focal 53 a bordo, 4 horas e 10, alternando Salvador. Alright. 3495, confirma pessoas a bordo novamente. Ok, 53 a bordo, 4 horas e 10, alterna Salvador. Cruzado táxi, até a saída do pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal, 3495. Autorizado até o pátio 3, vai reportar para ingresso principal. 34-3560 para ingresso no pátio. Minha posição até 3560, portão previsto ao 01, está sendo liberado agora, Boeing da Gol. Gente, vai manter. Fala Salvador, boa noite, gol número 2, direção ao taxi Alfa. Gol número 2, taxi via Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. Alfa para Juliette, bora menos 2. Salvador do 4206, pronto para o curso de estacionamento, posição 3. Guardias do 4206, previsão de 5 minutos. Graças. Solo FJET 6720, autorização Galeão 360. 360, web 720, aguarde cópia, prepara a subida da EL e da Bridge a subida, por gente. Da EL e da Bridge aguardando, 6720. O início do táxi no Boeing da Gol, após vai segui-lo via pátio Indy Alpha, quando pronto vai chamar a torre em 118.95, altímetro no 014, bom voo e boa noite, é o 35495. Vai Romeu Bang Bravo, via Pátio, India Alfa, Ponte 0, 118, 95, 354, 15, Manati. Agora 130, reporte estabilizado. Ok, 10.700, uma esquerda, na reporta estabilizado, 6143. 54 na zona, mantém 4.000, na prova de 230. Afirmo, mantenha o 4.000 pés, em 4.000. 4.000, a velocidade é essa mesma ou quer que reduza mais? Pode ser essa, David. Ok. Vai manter 200, 200, tá bom? Afirmo. Salvador, Salvador, voo 567. Voo 567, prossiga. Aceita a entrevista para Brasília, por favor. Claro, Bor, Elefa, após direto Elefa. Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo Arbor e após direto Elefa. Após direto Elefa, obrigado, voo 567. 3560, ingressa via Juliette, observando a passagem sua esquerda do ATR da Trip, após prossegue para o portão 01, no TAN 3560. Juliette 01, TAN 3560. Salvador, Gono 601. Salvador, Gono 601, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette para ingresso, 601. Salvador, boa noite, boa noite, 56. Ponte espera a pista 10, pronto. Pista M201, não, autorizado a colar pista 10, 120, graças ao final. Livre a colar, 6201. Boa noite, Cunha, mantenha. Mantenha, vai. Oi, Salvador, Xené 6143, uma milha para Cibra no ILS 10. Boa noite, 6143, 100 graus, 8 nós, aguarde pista livre. 6143. Acho que travou? Ainda não. Corre, Salvador, Olimpo 32. Boa noite, Olimpo, prossiga. Está estimado em 2 mil pés, visibilidade 8 mil metros, 8 quilômetros, 230 graus, 8 km. Eu vou tentar tocar a MTP, mas tem um pouco de tráfego igual. Para informação, a chuva leve na vizinhança, setor da perna do vento, setor da perna do vento circuito. Ah, possivelmente vai fazer esse toque de descida, caso a gente verifique se não atrapalha a execução, a gente pôr no final, né? Sim. Vai ser sacado, 1.43. Pouso autorizado, Chinem 1.43, entre 1.20 graus, 8 metros. Obrigado, senhor. Sinai 6201, na decurro 43, chama 120, decima 8, controle bom. 208, ao volante. Está autorizado, via Perzulu 10 até SMAP, Eco Serra, Mike Alfa Papá, SMAP, após prossegue conforme roda do plano de voo. Roda 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Bravo, Romeo India, Delta Eco Bridge. Aciona 5047, controle 120, decimal 8. 360 conforme, via Perzulu 10, limite SMAP, após segue na roda. Decola da 1-0, curva à direita da El, Leda, Bridge, Bravo, Romeo, via Delta Eco, o transponder 5047, e controle de operação 1208, o de continuar 720, portão 8. Certo, portão 8, me pronto, web 720. Maria, obrigado. Volume 01, via Juliette, portão 04, agilizando, volume 01. Juliette 04, agilizando, 601. No esquerda para o 120, reporte estabilizado. Esquerda 120, 120, chamada estabilizado. Trip 5, 4, 0.